forte e a cabeça guerreiro. Siga em frente que a vida é uma batalha e Deus tá com a gente, não perca sua fé. Permaneça de pé, só os fortes vão vencer. E você sabe qual é a caminhada certa pra um futuro melhor. Quero te ver feliz, tranquilo na maior. Sei que a chapa tá quente, prejudica a gente, mas o nosso final pode ser diferente. Pois tudo trabalho, construir nossas famílias e viver nossas vidas com paz e harmonia. O gueto não é só tiro, droga e vandalismo, e sim um povo que soa a camisa sempre unido, irmão. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto. Tem que ser gladiador. Um guerreiro não é nada se ele não se der valor. Tamo junto, guerreiro, vem na batalha comigo. A união é a arma pra vencer o inimigo. Fé em Deus tem que ter, respeito e proceder. Força, garra e coragem pra essa guerra combater. Na batalha da vida, mato um leão cada dia. Mesmo se não for da forma que eu queria. É aquele que sofre, mas nunca baixa a cabeça. A esperança não morre e a fé que me fortaleça. É a dona que cria o filho, agora já cria o neto. O pai que ensina seu filho a correr pelo certo. E assim vai seguindo, trilhando vários caminhos. Passando por cima, entre barreiras e espinhos. O batalhão tá firme, pode contar com a gente. São vários na contenção e Deus na linha de frente. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto, pois eu amo você. Exército do gueto. Sinto saudades dos tempos que marcaram a arte, ou sem maldade. Te juro, não há dinheiro que pague a felicidade de um menino MC que ao subir ao palco se emociona. 99 foi a honra em que pela primeira vez no palco senti a grana. Na cena do improvisado foi embaçado, porém fiquei realizado. E no entanto o exército está formado. Vamos que vamos que o tempo tá passando e temos que alertar nossos pivetes que a grande cena é viver, respeitar. Nosso dever é saber educar, ser exemplo de vitória aonde quer que se vá. Resistência, o rap me ensinou a ser resistência. Abriu a minha mente com bastante inteligência. Fez de mim um guerreiro, na fé gladiador. Hoje somos nesse exército do gueto por amor. Exército do gueto, pois eu amo vocês. Pois eu amo vocês. Pois eu amo vocês. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Pois eu amo você. Pois eu amo você. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Pois eu amo você. Pois eu amo você. Aprendi a viver pra valer, pode crer, pois eu amo você. Pois eu amo você. Exército do gueto. Pois eu amo você. Exército do gueto. Por amor, por amor. Exército do gueto. Pois eu amo você. Pois eu amo você. Pois eu amo você. Exército do gueto.